Faixa 2. O conto do dragão marinho. Quando minha filha era pequena, gostava de pedir aos adultos para desenharem peixes. Vinha correndo quando eu estava tentando escrever um livro, metia o lápis na minha mão e clamava: "Desenhe um peixe, papai, desenhe um peixe." O esboço que eu imediatamente fazia para aquietá-la, e o único tipo de peixe que ela queria que eu desenhasse, era sempre o mesmo. Um peixe daqueles regulamentares, como um arenco ou uma perca, de linhas hidrodinâmicas quando visto de lado, pontudo na frente, nadadeira triangular em cima e embaixo, cauda triangular e rematado com um pontinho que era o olho, semicircundado pela curva da cobertura da guelra. Acho que eu não chegava aos detalhes das nadadeiras peitorais ou pélvicas, negligência minha, pois todos as possuem. O peixe típico tem, de fato, uma forma muito comum que, obviamente, funciona bem para todos os tamanhos, dos guarus aos tarpões. O que Juliette teria dito se minha habilidade me permitisse desenhar para ela um dragão marinho, Picodocorus ecus? "Não, papai, alga marinha não. Desenhe um peixe, um peixe." A mensagem do dragão marinho é que as formas animais são maleáveis como massa de modelar. Um peixe, ao longo do tempo evolutivo, pode mudar para qualquer forma requerida por seu estilo de vida, inclusive formas que não lembram peixe. Os que se parecem com o peixe padrão de Juliette não são assim porque lhes convém. Essa é uma boa forma para nadar em águas abertas. Mas se a sobrevivência depender de manter-se imóvel em leitos de algas que oscilam suavemente, a forma do peixe pode ser retorcida, amassada, repuxada em projeções fantasticamente ramificadas, cuja semelhança com a fronde das algas marrons é tanta que um botânico poderia sentir-se tentado a reduzi-lo à espécie, talvez do gênero Fucus. O peixe camarão, Aeoliscus strigatus, que vive em recifes no oeste do Pacífico, também tem um disfarce astuto para que Juliette o aceitasse caso o desenhasse como um peixe. Seu corpo extremamente comprido é ainda mais prolongado por um longo nariz, e o efeito é realçado por uma lista escura que vai do olho até a cauda, que não tem jeito de cauda. Esse peixe parece um camarão comprido ou lembra um pouco uma navalha afiada, o que explica o outro nome pelo qual é conhecido, peixe navalha. Ele é coberto por uma couraça transparente que dá até a impressão de ser a de um camarão. Disse-me o meu colega George Barlow que observou esses peixes na natureza. Provavelmente, porém, a semelhança com o camarão não faz parte de sua camuflagem. Como muitos teleósteos, o peixe camarão nada em grupos coordenados e com sincronia militar. Mas, em contraste com outros teleósteos que poderiam vir à mente do leitor, nada com o corpo na vertical apontando para baixo. Isso não quer dizer que nade na direção vertical. Ele nada na direção horizontal, mas com o corpo a prumo. O efeito global desse nado sincronizado lembra um bosque de algas ou, ainda mais acentuadamente, os longos espinhos de um gigantesco ouriço do mar, entre os quais esses peixes costumam refugiar-se. Nadar de cabeça para baixo é uma decisão deliberada. Quando se alarmam, são perfeitamente capazes de mudar depressa para uma posição horizontal mais convencional e fugir com surpreendente rapidez. Ou o que diria Juliette se eu lhe desenhasse uma enguia com um bico de galinhola, Nemictiade, ou uma enguia com um bico de pelicano, Euripharnyx pelecanoides, duas enguias das profundezas do oceano apelidadas com nomes de aves? A enguia bico de galinhola parece piada. É ridiculamente comprida e fina, com mandíbulas parecidas com as das aves que se afastam recurvadas uma da outra como um megafone. Essas mandíbulas divergentes parecem tão disfuncionais que não posso deixar de me perguntar quantos desses peixes terão sido vistos vivos. As mandíbulas de megafone seriam uma distorção em uma espécie de museu que foi desidratado? A enguia pelicanoide parece um pesadelo. Com mandíbulas absurdamente grandes para o corpo, ou pelo menos é essa a impressão que temos, ela é capaz de engolir inteira uma presa de tamanho superior ao seu ou dos vários peixes de mar alto que têm esse notável talento. Evidentemente, é comum predadores matarem presas maiores do que eles próprios e depois comê-las aos pedaços. Os leões fazem isso e as aranhas também. Asterisco. As aranhas, na verdade, comem presas grandes não em pedaços, mas em forma líquida. Elas injetam na presa sucos digestivos, depois a sugam como se fosse por um canudo. Fim da leitura de asterisco. Mas engolir inteiro um animal maior do que o engolidor é algo difícil de imaginar. A enguia pelicanoide, assim como outros peixes de águas profundas, como sua parente próxima, a enguia Saccopharnyx lavenberg, cujo nome comum em inglês é swallow eel, ou enguia engolidora, e o não aparentado Chiasmodon niger, black swallow ou engolidor negro, que não é uma enguia, realizam o truque. Fazem-no graças a uma combinação de mandíbulas desproporcionalmente grandes e um estômago frouxo e disponível que pende quando cheio, parecendo um tumor externo muito avançado. Após o longo período de digestão, o estômago volta a encolher. Por que esse truque de prodigiosa engolição deveria ser típico de cobras e peixes de águas profundas não é óbvio para mim. Asterisco. As cobras desarticulam o crânio para realizar o truque. Para uma cobra, fazer uma refeição deve ser tão penoso quanto dar à luz para uma mulher. Fim da leitura de asterisco. A enguia engolidora e o engolidor negro atraem presas próximas de sua toca com a ajuda de uma isca luminosa na ponta da cauda. O plano corporal dos teleósteos parece ser quase infinitamente maleável no decorrer do tempo evolutivo, tolerante a ser puxado ou espremido em qualquer formato, por mais diferente que seja da forma padrão dos peixes. O nome latino do peixe-lua, mola mola, significa pedra de moinho e é fácil ver por quê. De lado, ele parece um imenso disco que pode chegar a espantosos 4 metros de diâmetro e pesar até 2 toneladas. A circularidade do seu contorno é rompida apenas por 2 nadadeiras colossais em cima e embaixo, cada qual com 2 metros de comprimento. O conto do hipopótamo invocou, para explicar a gritante diferença entre esse animal e suas primas baleias, a libertação da gravidade que as baleias desfrutaram assim que cortaram todos os laços com a terra firme. Com certeza, coisa parecida explica a grande variedade de formas que os peixes teleósteos exibem. Mas, ao explorarem essa libertação, os teleósteos têm uma vantagem sobre, por exemplo, os tubarões. Os teleósteos lidam com a flutuação de um modo muito especial que o Lúcio nos relatará em seu conto.